lua. Vibração me pegar, embarquei no sonho. Hoje me disponho a viver bizonho. De tanto te amar, quando reparei que não tinha mais como viver distante. Nesse instante te encarcerei pra morar comigo e me liguei no seu semblante. Que te assustei, porque respondeu enfim um sim tão ofegante. Já redecorei o nosso cantinho pra ficar aconchegante. Me policiei pra não dar na cara que eu estou irradiante. Hoje é minha lei, é ficar contigo um tanto quanto inoperante. Vambora! Eu quero paz e amor, dormir abraçadinho com você sem desgrudar. Eu quero paz e amor, um filme no cinema ou no sofá. Eu quero paz e amor, e agradeço a Deus por te fazer meu pai. Eu quero paz e amor, quero paz e amor, eu quero paz e amor. Um carro na garagem, um cachorro e um violão. Eu quero paz e amor, poder passar manteiga no seu pão. Eu quero paz e amor, voar todos os dias nesse avião. Quando reparei que não tinha mais como viver distante, nesse instante te encarcerei pra morar comigo e me liguei no seu semblante. Que te assustei, porque respondeu enfim um sim tão ofegante. Já redecorei o nosso cantinho pra ficar aconchegante. Me policiei pra não dar na cara que eu estou irradiante. Hoje é minha lei, é ficar contigo um tanto quanto inoperante. Eu quero paz e amor, eu quero paz e amor, dormir abraçadinho com você sem desgrudar. Eu quero paz e amor, um filme no cinema ou no sofá. Eu quero paz e amor, e agradeço a Deus por te fazer meu pai. Eu quero paz e amor, eu quero paz e amor, eu quero paz e amor. Um carro na garagem, um cachorro e um violão. Eu quero paz e amor, poder passar manteiga no seu pão. Eu quero paz e amor, voar todos os dias nesse avião. Obrigado.